Vou ensinar pra você como se dança o baião. E se quiser aprender, é melhor prestar atenção. Morena, chegue pra cá. É não dançar o baião.